lui e com ainda está pronto. Chame 251, boa noite, autorizado a alinhar e decolar da pistão 0, vento 090 graus com meia dúzia de nós. A linha decola, 625. Bom dia, Torres, Salvador, gol 1229, atmosfera pronta. Bom dia, gol 229, após o início da rolagem do Airbus da Avianca, ali mantém a pista no zero, senhor. Sente, após a rolagem da Avianca, ali mantém, gol 1229. Chame 251, decolado aos 35, chame agora o controle de Salvador em 120.8, senhor. Bom voo. 308, obrigado, bom dia, meu pai na mão. Sou Salvador, bom dia, hoje chamei 6251, Dael. Oxanã 6251, contato radar, envia a saída da El, suba para nível de voo 360. 360, autoriza Leda? Autorizado, direto Leda. Oxanã 6251. Quando Leda, 6251. Uno 229, autorizado a decolar, testando 0, vento 100 graus com 05 nós, que nega 10, 15. Iniciando decolagem da 10, gol 229. Oceania 6251, aguarde coordenação. Afirmativo, por aqui que vocês estão, uma pequena formação à frente. E possível a gente agradece. Voo 1229, contato com a Davi, frente da El, suba para nível de voo 360. Frente da El 360. M251, autorizado por base. Base 6251, obrigado. 535 autorizado a decolar, que estão no zero, vento 090 graus com 612 de nós. Decolado aos 40. Chame agora o controle de Salvador em 120.8, com voo. 208, bom dia. Com azul 2535. Salvador, bom dia. Azul 2535. Azul 2535, contato radar, via saída da El, suba para nível de voo 380. Atenção 380, quando possível, da El, por gentileza. Autorizado, direto da El, Azul 2535. Voa da El, 2535. Canal 6251, chame o centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. 2835.251, obrigado. controle, autoriza o Gol 1229, vai direto Mótica. Gol 1229, ordena com centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. 2835251 para o Gol 1229, obrigado, bom dia. Bom dia. Azul 2535, submantenha nível de voo 340. 340, restrito, o azul 2535. Azul 2535, afirmo, chama centro Recife, frequência 128.35, alterne 125.1. Seguinte, com Recife agora, frequências 12835. 1251, o azul 2535, bom dia. Bom dia. 9916, aciona identificação, autorizada a chegada a Bonfim, desça para 4 mil pés, o ajuste no 095. Autorizado Bonfim, descendo para 4 mil, retorno para o Serra Vida 367. Autorizado, direto Serra Vida 367, desça para 4 mil pés, o 9916. Oxenã 6225, aciona identificação, está sob contato radar. 1-3 milhas para a posição Conde, foi na proa de Bonfo para interceptar a chegada Bonfo e reporte para a descida. Aproveita a saga tela, aciona identificação, vou na proa de mar e para interceptar a chegada mar e reporte para a descida. Gente copiado, Vitor Sala Tela. Os 06, chame agora o controle Salvador em 120.8, bom voo. 208, muito bom dia, 4040. Azul 4040, bom dia. Azul 4040, contato radar, suba para nível de voo 360, após 2000, voa Elefa. 360, após 2000, voa Elefa, 4040. Oceano 6225, autorizado direto Terra Viga 367, desça para nível de voo 050, o ajuste 0015. Direto Terra Viga 367, eu não presto atenção no nível, poderia confirmar o nível? Desça para nível de voo 050, Oceano 6225. Desça para nível de voo 050, Oceano 6225. Papatango, Vitor Serra Tel, desça para nível de voo 050. Voo 9916, desça para 2500 pés, o ajuste no 0015, autorizada final R-Nave, pista no 0, repossibilidade. Desça para 2500 pés, 1015, ajuste autorizado R-Nave, da 10, voo 9916. Oceano 6225, desça para 4000 pés, o ajuste no 0,95. 4000 no 0,95, 6225. Papatango, Vitor Sierra Hotel, vou na Proje Itape. Azul 4040, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterne 126.0. Recife 288.260, azul 4040. torre Salvador, bom dia, tá? 9232, Ponte Perdão, 0 pronto. 9232, bom dia, autorizando alinhar e decolar da pista no zero, vento no 00 graus com